4, 100 graus, 12 nó, checa trem, autorizado pouso, pista no zero. É, pode repetir, por favor? Checa 3 pouso, vento 100 graus, 12 nós, autorizado pouso, pista no zero, voo no 84. Calibra pouso, baixado, checado. Pode confirmar o vento superfície, por favor? Confirmo, 100 graus, 100 graus, 12 nós. Controle 470 para descer para passar 6.000 para 4.000. Desça para 2.000, azul 470, está livre de aproximação, curso estabilizado no localizador. Sim, desça para 2.000, central de SXA, azul 470. Controle 6.2.12, acionamento estabilizado. Na 6.2.12, complete a aproximação, chame torre salvadora agora em 18.62. 6.2.12. Salvador, uma boa noite, 6.2.12, já passaram o universo. 6.2.12, continua a aproximação, informarei que está livre. Boa noite. Identificação, você para 12.000 pés. Cor de TAP, chegada máxima. Afirmativo, estou confirmando, ajustando 1012 agora. Quatro solo 3-2, direita solo 1-2-1, decimal 1. 2-1, decimal 1. Boa noite, 4-3. Xené 6212, vento 090 graus, 149, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, pista 190, Xené 6212. 0077 está desativo, ó. 0070 complete, aproximação agora com a torre 1 no 8, 612. 86 com a torre 470 Bravo, boa noite, seja. Torre Salvador, boa noite, 470, está estabilizado visual, está 8 mil. Azul 4070 reporta externo 3 checado. 500 Azul 4070. Poxa, nome é 212, solo 34, direita solo 121, décima 1. Direita solo 21, o Xenem 477, espero, baixei e travou. Autorizado pouso, pista no 0,20,090 graus, 129, sub 4070. E pouso, pista no 0, sub 4070. A identificação dessa para 13 mil pés, com medusa, aposto para Bog, voa e TAP, a chegada na área. Estou confirmando medusa no ajuste de altímetro a partir de agora. Salvador, boa noite, está 3630, 3.0, 0.0, pronto, 0.0 na frente. Após 09 na final, ele mantém com 3603. Pista no 0. Volta aqui, mantém com 0, tá? Partiga 3662. Está livre aproximação e fomos estabilizados no localizador. Localizado, reporte estabilizado no localizador. 40070, solo 39, solo 121, décima 1. 219, grave, Sérgio. Sérgio 3603, autorizado, Sérgio Colapso, 10, 090 graus, 119. Sérgio Colapso, 10, 3603. Dan 3603, decolou os 40, controle 119, decimal 35, mano. 1935, 3603, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Dan 3603, decolou perfil da Tael, cruzando 1900 pés. 3603. Contato radar de colagem, submantendo 340 após 2000 direto letra. Eu sou 3603. Tem contato radar, suba 340 após 2000 direto letra. Sim, após 2000 direto letra, tá 3603. Agora com a torre de controle em 118-612. 118-612, agora. 3258, livre LS, separador 2000, informe estabilizado no localizador da Mangueira. Separador São Pedro, tomará estabilizado com 3258. Salvador, boa, Dan 3662, estabilizado e LS X-Ray, Mangueira. Dan 3062, vento 090 graus, 119, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, na zero, tá prendendo. 3603, chame Recife, ano 251, alternando no 3325. Confirma sim, é 1251 na primária, secundária, 13325. 251-3325, obrigado, será uma boa semana. Regina 2, solas 4, 7, direita, solo 2, 1, última 1. 2, 1, 1, direita, lembrando 3, menos. Está 3258. Se correr, complete a aproximação e chame torre 198, minha dúvida. 3862, boa noite, 3258. Está 3858, duas milhas frente a pé. 3858, seguinte repórter, trem checado. Vem baixado travado, TAM 3858. Tá 3858, foi. 3858, 0090 graus, 129, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, tá 3858. Boa noite, bom, no 3, aeronave final, a linha tem, gol número 3, pista no zero. direito da 3258. 3258, solo 53, solo 1201. Boa noite. Boa noite, identifique desse mantendo 2000 pés, altímetro 1012, chegada à margem. 2000 com 1012, chegada à margem, com 3 decolou em 55, controle 119, decimal 3. 193, Cap. Controle Salvador, 193. 193, contato radar decolagem, submantendo 360, sai da arco. Sente, subindo para o 360, sai da arco.